ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM é destaque, está no Expresso e exatamente por ser um dos grandes destaques aí desse mês de... final do mês de novembro, né? Final de ano, a gente convidou o para falar aqui sobre o título de Guaranésia na Copa, primeira Copa de Futsal da AMOG. A gente vai bater um papo aqui, falar sobre esse importante evento com o técnico do time, né? Técnico, né, mano? Sim, técnico, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos, boa tarde, Antônio Cláudio. Sou o técnico do time adulto de futsal, do sub-20, do sub-17, das categorias de base, né, da prefeitura. Técnico de todas as categorias, né? Do futsal, sim. Do futsal, né? Você já teve experiência, foi no ano passado, ano retrasado, vocês estiveram aqui com o Guaranese Futsal, né? Que isso. Participou da IPTV, né? Isso. Que infelizmente acabou ficando no meio do caminho, né? E esse ano, quando surgiu o convite, a ideia do torneio da AMOG, de cara já abraçou a ideia? Então, assim, eu vinha trabalhando o sub-20 com os meninos, o sub-17, que foi, chegou na Lidarp, na final, perdemos a final para Alfenas. Aí eu uni os adultos com os meninos e deu uma liga muito boa, que eles juntaram e deu um time muito bom, competitivo. A gente entrou, os meninos abraçaram a causa, que eu chamei eles, os mais velhos, que o Douglas, Everton, Faguinho, Jim, que sempre esteve junto comigo. Eles abraçaram a causa, fomos até, batalhamos bastante e nos consagramos campeões. Graças a Deus, né? Mas a ideia já foi, assim que surgiu a ideia, porque foi o primeiro torneio que a AMOG realiza, né? É o primeiro que a AMOG realiza de futebol e também de futsal, né? É uma novidade. Isso. Que a AMOG fazia os torneios, mas dentro dos jogos da AMOG. Esse foi um avulso, um torneio avulso. Isso, né? Entrou o Wagner Vaguinho, né? Entrou lá como diretor. Aí ele deu uma mudada na cara dos jogos da AMOG. É. Porque assim, eu acho muito importante, porque a AMOG ela abrange várias cidades aqui nossa. E criar uma liga de esportes aqui. Eu achei muito interessante. A gente conversou no começo do ano, aí deu essa ideia, o prefeito Jarbinhas também, que é o presidente da AMOG, tinha essa ideia de criar a Copa AMOG de futsal, a de campo, de futebol de campo. E aí foi criada. Eu achei que foi muito válido, porque... mexeu com... barateia custos, né? Fica tudo aqui perto, rivalidade sadia aumenta, porque a gente vai ter jogos Guaranese e Erceburgo, Muzambinho e Goxupé, Guaranese e Goxupé, né? Isso. Tudo só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar, porque essas ligas que tem pra fora, fica muito caro. É. A gente fica muito caro, a gente deslocar, alimentação. Aqui a gente, o nível nosso é muito alto aqui na nossa região. Sim. Os times são muito fortes aqui na nossa região. Tanto no vôlei, handball, futsal, futebol de campo. E Guarané sempre está destacando, né? Sempre destacando. Nos jogos mesmo da AMOG, né? Como é que ficou o futsal nosso? O futsal nosso, aí esse ano mudou o modelo. Que antigamente eram os jogos da AMOG, o adulto jogava futsal. Esse ano, cara, saiu fora. Aí foi o sub-20. Criou o sub-20 porque é mais fácil. A gente não classificou para as quartas, para as semifinais. A gente ficou por um empate de classificar. A gente não chegou lá, mas o time tava muito forte. A gente é que no começo, no primeiro jogo nosso, a gente não foi com o time completo. Aí perdemos para o Moçambique 3-2. Mas eu acho que fica uma lição boa para os meninos, que a gente que Guaranese tem de melhor é os atletas nossos. O material humano. O material humano nosso é muito forte, o de Guaranese. Tem que incentivar demais esse material humano nosso. Tem que incentivar muito, porque a gente tem muito a ganhar. Essa meninada que tá chegando agora é tão boa quanto essa geração nossa aí, mano. Nossa, é demais. É. Eles são brigador, gostam do que faz, não tem briga, os meninos são excelentes. E aí começa então a nossa Copa AMOG, né? Torneio de tiro curto, né? Isso, pra quem não acompanhou, mais ou menos como uma Copa do Mundo, né? Isso. Dividido em chaves, aí vai se classificando, quartas de final, semifinal e final. O grupo de Guaranese era qual? Você lembra de cabeça? Eu lembro. Era nós, Erceburgo e Goxupé. Guaxupé. É, né? Era isso, não era? Isso. Ele tinha mais um time. É? Eu não lembro. Bom, mas enfim. Eu não vou lembrar também qual era, mas era quatro equipes, sim. Tinha mais uma equipe. Era três grupos de quatro. Três grupos de quatro. E Guaranésia ficou em segundo ou primeiro nessa? A gente classificou em segundo lugar. Segundo lugar. Aí a gente pegou, nas quartas de finais, a gente pegou São Pedro da União. E nas semifinais, Muzambinho, lá em Muzambinho. É. Um jogão que teve. Foi o grande jogo de Guaranésia? Eu achei que foi. Porque tá jogando dentro da casa de Muzambinho, Muzambinho com aquele clima de festa, era aniversário de Muzambinho, né? Nossa, foi um jogão. A gente fez o gol faltando 10 segundos, tava 2-2, fizemos o gol faltando 10 segundos. Foi um... Eu acho que ali não é falar pra você, mas eu acho que ali a gente uniu bastante. O título ali foi... Senti que dava pra chegar. E aí depois pegou uma grande surpresa, né? Que Juruá tinha tirado o Guaxupé, né? Que por nome é a grande time daqui da região, né? Isso, Juruá. Né? Mas Juruá vem com um time muito bom. Forte. Forte. Eles jogam junto faz muito tempo. É uma equipe muito forte. E aí Guaranésia despachou Juruá na final. É, despachou. Foi um jogo duro. Foi difícil o jogo. 3-2 também. 3-2, né? Aí, inclusive eles começaram vencendo, né? Vencendo. Aí o Reginaldo Dinho, goleiro, fez o gol do empate no primeiro tempo. Aí o segundo tempo, o Everton virou, né? Eles empataram e fizeram o terceiro ou não? Aí o Everton fez o terceiro. Fez o terceiro, aí depois eles fizeram o segundo. Não, eles empataram, chegaram a empatar. Aí eles chegaram a empatar? Chegaram a empatar. Você estava esperando o título desde o início ou foi também uma surpresa para você, já que você falou que o nível aqui da nossa região é muito forte? Ah, então, Cláudio, você sabe muito bem, muita gente sabe. Eu venho batalhando faz muito tempo, né? A gente tenta, a gente faz tudo que a gente pode no alcance que a gente tem. Eu tentei vários campeonatos, já disputou IPTV. Você sabe que é difícil, muito difícil. Eu acho que, assim, veio pra coroar, porque, assim, um trabalho que vem há muito tempo. E é coroar os meninos também que vêm vindo, os meninos que já jogaram. Porque Guaranésia nunca, assim, foi uma potência no adulto de futsal. A base sempre foi muito forte. A base nossa é muito forte. Mas eu acho que veio pra coroar agora, mostrar que o Guaranésia também é uma potência no futsal adulto. É, a gente teve um título de regional há muito tempo atrás, na época que o Paina jogava, né? Recentemente o Adriano, Emiliano, lá, a turma também ganhou um torneio importante aqui em Juruáia, né? Igaraí. Mas título, assim, nesse modo de disputa, ida e volta, fazia muito tempo que a gente não ganhava. Fazia, né? E foi um campeonato muito bom. É. Um nível bom. Bem organizado. Isso cria uma expectativa na torcida, é claro, pro ano que vem. E aí o ano que vem, será que a gente volta a disputar um IPTV? Como é que fica isso, Emanuel? Você que agora tá se distanciando da prefeitura, né? Isso. Né? Então, eu acho que deve continuar, assim, o que, como diz o ditado, que tá mexendo não pode mudar. O time que tá ganhando não se mexe, né? Mexe, né? Eu acho assim, eu saindo ou não saindo da prefeitura, eu acho que eles têm que continuar com esse projeto, porque é um projeto que eu falei pra você, é muito bom. É bom na parte da saúde, pra distanciar os meninos das drogas. É um projeto, assim, a gente não quer ser campeão de tudo, a gente quer fazer um menino campeão da vida. Não só ganhar títulos, tudo. É importante ganhar, mas eu acho que a prefeitura tem que continuar incentivando esses meninos, levar eles. Mesmo se eu não tiver, eu acho que tem que entrar alguém que goste de... Essa turma que jogou agora, que foi campeão da AMOG, você acredita que num torneio com um nível maior, com outras cidades, tipo a IPTV, a gente teria condições de ir mais longe ou é difícil de falar isso? Assim, é difícil de falar, mas eu acho que, assim, se a gente pegar e ir, eu tenho certeza que hoje, vamos supor, a gente entra o ano que vem. A gente não vai lutar pra ser campeão. Sim. A gente vai lutar pra tentar passar de uma fase, tudo. Porque isso tudo é planejamento. Eu acho que a gente tem que planejar, que nem Pouso Alegre, que foi atual campeã da IPTV, ela vem de muito tempo planejando. Aí ela foi coroada agora como campeã da IPTV. Eu acho que tem que ter um projeto bem feito, um incentivo bem feito. Porque, que nem eu falei, o material humano a gente tem. A gente precisa de ter amparo. Começar agora para daqui a alguns anos a gente tá chegando aí, quem sabe, numas quartas de final, numa semifinal, isso, né? Isso, porque os meninos estão vindo, sub-17, sub-15, até os meninos sub-15, tem muita condição de um dia disputar uma final de IPTV. Mas para chegar na final tem que ter muita experiência. Tem. Muitos quilômetros rodados, né? Isso. Ó, vamos fazer um intervalo comercial, depois a gente continua com esse bate-papo aqui com o técnico de Guaranésia, da equipe campeã de futsal 2017 da Copa MOG. Lembrando que Guaranésia também foi campeã da Copa de Futebol, né? Com o time do Silvio Salles, né? Levantou a taça, vencendo. Foi Alterosa? Foi Areado. Areado, né? Eu sempre troco o nome das duas cidades, vencendo o Areado, que é uma, né? Sempre tá ali uma pedra, né? No caminho de Guaranésia. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos juntos até as 14 horas. Pessoal mandando abraços aqui pro nosso amigo Emanuel, parabenizando aí pelo trabalho, né? Antônio Cláudio, Deus parabéns aí para o Emanuel. É, parabéns pelo trabalho e pensamento em fazer um jovem vencedor na vida. É o Leandro Cebolinha, tá te mandando esse abraço, viu, Emanuel? Obrigado, Leandro. É, tem mais gente também aqui parabenizando. O Samuel Ribeiro, parabeniza o Emanuel pelo ótimo trabalho dele. Temos ótimos profissionais e ótimos atletas. Só falta mais o apoio dos governantes. O esporte é a saída para mudar a sociedade, tá dizendo aqui o Samuel Ribeiro. Valeu, Samuel. Um abraço aí pro Samuel também, que tá ligado aqui na Pássaro da Ilha. É, o Al Van Deck, conhece o Al Van Deck? Ah, um pouquinho só 31 anos. Tá te mandando aqui também os parabéns, né? Parabéns para você e parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aí no departamento de esporte. É, o João Sebastião também, né? E esse grande João. Tem essas apresentações, né? É, isso. Tá te parabenizando também. Viu pelo título importante. E vamos fazer, já que a gente falou desse seu trabalho, né, dentro do departamento de esporte, trabalho de um ano inteiro, traz bastante frutos, né, pro futsal de Guaranésia, né, Emanuel? Não, traz muitos frutos. É, principalmente, sim, eu acho que, como foi campeão, muita gente acompanhou, os meninos que vêm atrás espelham nessa geração que foi campeã. Eu acho que é de muito grande valia por causa disso, que os meninos se espelharem no bem, né? Porque a gente tem muito exemplo ruim já na vida. Oh, né? Demais, né? Se a gente for fazer, na sua avaliação, como professor de educação física, uma avaliação da participação de Guaranésia nos jogos da MOG, é uma avaliação boa, é uma avaliação positiva? Porque Guaranésia ficou na quarta posição, né? Ficou atrás de Muzambinho, de Arceburgo, né? Que de forma surpreendente ficou com o segundo lugar, Gospé ficou na terceira e Guaranésia ficou em quarto. É uma queda de rendimento? Como você avalia essa situação? Antônio Cláudio, eu acho que assim, caiu um pouco, sim. Mas eu acho que assim, porque não foi tanto por causa do trabalho, tudo. Mas eu acho que assim, que o Paino se trabalhou muito pra gente e correu atrás. Eu acho sim que faltou um pouquinho de planejamento pra gente tá chegando lá. Que nem o handball, a gente não entrou com equipe. Você entrou com equipe feminina que tomou de WO aqui. Se esse handball tivesse pelo menos ido jogar esse jogo aqui, mesmo que perdesse, a gente tinha pontuado um pouquinho, a gente ficaria em terceiro na frente de Guaxupé. Ficaria na frente de Guaxupé. Eu acho que já ia ser um pouquinho melhor, né? Mas eu acho assim, que a gente tem que batalhar, planejar pro ano que vem, pra gente voltar no topo, que a gente já foi campeão, já foi vice no ano passado. Eu acho que Guaranésia tem que caminhar certinho, como sempre caminhou, planejar, que o ano que vem a gente... vai estar em volta lá em ao cima. Topo? É, volta ao pódio, pelo menos? Eu acho que assim, pelo menos um segundo lugar a gente. É porque a disputa sempre fica entre Guaxupé e Muzambinho, né? É. Né? Sempre fica ali meio entre as duas cidades ali e Guaranésia, de vez em quando, o Guaranésia ou outra cidade, bliscava um segundo lugar, né? Que já era um título, né? É, que nem aquela vez Guaranésia foi campeã que nunca tinha sido. É. Foi um. Assim, foi um marco, né? Foi um marco. É, acho que quebrou um tabu, porque era só Guaxupé e Muzambinho que revezava no título e Guaranésia acabou sendo campeão e jogando aqui, né? Falando, eu queria parabenizar o Maurício, né? Professor Maurício, que foi campeão com os dois vôleis. O Pelezinho, campeão sub-17 campo. Pelé foi campeão de tudo. Ele, o Maurício, esse ano foi campeão de tudo que eles disputaram. Maurício ganhou os dois, né? Ganhou vôlei masculino e vôlei feminino, né? Isso, Maurício ganhou um monte de torneios aí pra fora. Né? O Pelé também ganhou tudo quanto é torneio aí, que disputou. Mas tá no caminho certo. Guaranese sempre. Ô, Emanuel, mas é interessante, né? A gente vê o trabalho que você desenvolve lá no futsal, a gente vê o trabalho que o Maurício desenvolve no vôlei, vê o trabalho que o Pelezinho desenvolve. E a gente vê que é um trabalho bem feito e mesmo assim a gente não conseguiu, né, chegar numa segunda posição, por exemplo, da MOG. É tudo essa questão de planejamento ou é a questão da falta, né? Não posso nem dizer isso, falta de vontade dos atletas. Não é porque a galera, como você disse aqui agora há pouco, a galera às vezes tirava até dinheiro do bolso, né, para alugar uma perua, para levar a torcida, pegava seus próprios carros para ir jogar, né? Isso. É porque as outras cidades de repente evoluíram e a gente ficou um pouco parado? Sim, eu acho que houve a evolução das outras cidades, mas eu acho que faltou um pouquinho de planejamento. Isso mesmo, a questão volta no planejamento mesmo. Planejamento. Né? Eu acho que a gente tem que sentar, vamos supor, o ano que vem, sentar todo mundo e planejar o que vai ser o ano do esporte em Guaranese. Porque assim a gente vai saber o que a gente vai disputar, o que a gente vai poder fazer. Porque assim, a gente entrar no escuro é dar tiro no escuro. É. Essa questão de disputar vários torneios também, você acha que é legal ou não? Por exemplo, a gente disputa Lindarp, disputa MOG, isso é interessante? Assim, eu acho muito importante, porque assim, os meninos vão jogando, né? Porque ficar só treinando. Então, quanto mais torneios tiver, melhor. Assim, eu sei que não vai ter dinheiro pra disputar todos. Tudo quanto que é tem torneio. Vários, né? Eu me lembro que no ano passado a gente disputava 4, 5 torneios. Tem ligas aí, mais ligas. É. Então, aí que eu te falei, né? Que a MOG entrando com essa... Fica mais fácil, que a gente tem um ano inteiro e é perto os lugares, não vai ter tanto gasto. Barateia o custo. E eu acho assim, aí entra mais em alguma liga mais aí, vê. Assim, eu acho assim, planejamento teria que ser assim, ó. Começou o ano, chama os professores, fala assim, ó, Maurício, você é do vôlei? O que você acha mais importante você disputar esse ano? Prioridade. Porque assim, eu sei que não vai ter dinheiro pra disputar tudo. É. Então tem que ter as prioridades. Porque tem muitas ligas regionais, né? Tem liga demais, né? Nossa, tá louco. Aqui em Mococa tem, não tem? Tem a Sesmig de Passos. Tem várias, né? Ixi, tem demais. Tem a escolha. É importante. E custa muito pro município, né? Mas o importante é justamente isso. Definir prioridades e participar das principais. E agora com a MOG, né? Se ela realmente conseguir realizar vários torneios, eu acho que vai ficar show de bola, né? Pra todos os municípios, né? Isso, o planejamento da MOG tá muito legal. Agora eles vão pegar, fazer campeonato sub-13. Handball, vôlei, basquete, né? O vôlei, que aqui na nossa região não é muito difundido, né? Eu acho que a MOG mexendo com isso, com essa liga criando, eu acho que vai difundir mais o vôlei, o handball. Fortalece. Essas modalidades nas cidades que não tem, né? Isso. Não é isso? Acho, é bacana, né? Acho muito legal isso. Ó, o José Aparecido Ribeiro, parabéns aos atletas, parabéns ao Emanuel pela conquista. É o José, o Coelho, tá te mandando. Parabéns, Coelho. Um abraço aí pra você também, viu, Emanuel? Quero te parabenizar também aí pelo trabalho, pela conquista desse título, né? O Guaranese precisa de conquistar títulos, né? E eu acho que é extremamente interessante essa Copa MOG aí, desenvolvida pelo pessoal da MOG, da Associação dos Municípios aqui da Baixa Mogiana, né? Isso. A gente agradece aí a sua presença aqui e que você dê um abraço, né, em todos os atletas e todos os membros. Vou mandar um abraço pra eles aqui. Não é só atletas, tem mais gente na comissão, né? Tem a galera toda. Eu queria mandar um abraço pro Alexandre, os meninos que jogaram. O Alê, o Cristiano, o Dedé, o Dinho, o Douglas, o Everton, o Fabinho, o Faguinho, o Francis, o Gui, o Tomás e o Wesley. E o Shin, que ficou ali me ajudando como assistente. Foi o assistente? Foi o meu assistente lá. Eu queria agradecer eles de coração mesmo, porque sem eles a gente não tinha chegado onde a gente chegou, não. Equipe que começa unida, termina unida, né? Um abraço aí pra todos vocês, então. Felicidades, e a gente espera que no ano que vem Guaranese, porque agora o olho de todas as outras cidades da região é pra Guaranese, né? Isso. O ano que vem a gente vai lutar pra ser bicampeão. E não vai ser fácil, não. Essas outras cidades aí todas vão querer esse título. Deixa eu até aproveitar aqui pra gente estar falando de futsal, falando de coisas alegres, mas pra falar, você é sobrinho do Ludovico, né? Um cara extremamente conhecido aqui em Guaranese, muito amigo é meu pessoal e de toda a equipe aqui da Pássaro da LFM. Como é que está o nosso grande Ludovico? Antônio Cláudio, eu tive. Ah, sim, a gente escuta muito conversa na rua, né? É bom falar muito, que. É. Assim, eu tive lá ontem, ele agora está já no quarto, ele está começando a querer falar, mas agora é caminhar devagarzinho, porque foi muito sério que ele teve. Sim. Só que eu acho que agora ele vai melhorar, se Deus quiser. Vai. A gente vai estar torcendo e olhando. Mas agora ele tá bem, tá estável no quarto, tenta falar. Ontem pus até o hino do Santos pra ver se eu escutava lá. Não faça isso. É, grande Ludovico, gente boa demais, a gente torce bastante pela recuperação dele, né? Vai muito sair amigo. Dessa. Vai sim, dessa. Se Deus quiser. Um abraço, viu, Manuel? Obrigado, muito obrigado, Antônio Cláudio. Ano que vem, vamos ver. Se Deus quiser, firmes aqui de novo. Quem sabe como técnico aí do Guaranésia na IPTV? Vamos torcer por isso. Valeu, um abraço. Um abraço. Intervalinho comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programa. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.